crucificado, já no alto do cavalo. Jesus crucificado, já no alto do cavalo. Minha irmã é atravessada por uma espada no seu coração. Minha irmã é atravessada por uma espada no seu coração. Isso por vontade da maldade do inimigo. Isso por vontade da maldade do inimigo. Mas agora chegou o tempo de cada um receber o céu. Mas agora chegou o tempo de cada um receber o céu. Oh.